Eles vieram numa noite qualquer, destruíram tudo e foram embora. Sempre que eu penso neles, lembro da espaçonave que jurei ter visto um dia. Ninguém acreditou em mim, insisti e vim parar aqui. Elas me dizem que eu não estou certo, mas também que eu não estou errado. Não sei a quem eu devo seguir, só sei que o vazio que me preenche não pode ser real, não falta nenhum órgão dentro de mim.